Quando Jeremias falou ao povo, a voz do Senhor ecoou. Mas muitos não creram, se rebelaram, desviaram-se do seu amor. Entraram no Egito em desobediência, ignorando a sua direção. Mas o Senhor, em sua essência, revela sempre a sua intenção. Eis que eu envio meu servo, sobre as pedras eu estabeleço o trono do rei que virá com poder para nos libertar. Fogo às casas dos deuses, eles não resistirão. Em paz o Senhor nos guiará, na sua luz salvação. Escondi as pedras entre o barro, na porta da casa do rei. E assim diz o Senhor dos exércitos, ninguém pode resistir a ele. Quem para a morte, para a morte. Quem para o cativeiro, ao cativeiro. Mas o Senhor é nossa esperança, a sua promessa nunca é em vão. Eis que eu envio meu servo, sobre as pedras eu estabeleço o trono do rei que virá com poder para nos libertar. Fogo às casas dos deuses, eles não resistirão. Em paz o Senhor nos guiará, confiaremos. A vitória já chegou. Eis que eu envio meu servo, sobre as pedras eu estabeleço o trono do rei que virá com poder para nos libertar. Acústica, guitarra, piano, CPNs, bebê.